Rádio Liberal Limitada, onda média, ZYI 533, frequência 900 kHz, Belém, Pará. Rádio Liberal Limitada, onda média, ZYI 600, frequência 1330 kHz, Castanhal, Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádios. Sistema Liberal de Rádios. No Brasil, milhões de pessoas não têm certidão de nascimento. Se você não possui registro ou precisa realizar mudança em seus documentos pessoais, procure a Defensoria para resolver o seu problema gratuitamente. Defensoria Pública pelo Direito à Documentação Pessoal. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Iniciativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, e Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará, ADPEP. Apoio Sistema Liberal de Rádio. Oferecimento. Draft Sound, a cerveja para todos os sonhos. Fly, nova embalagem e mais sabor para você. Governo do Pará, quem faz a obra é você, é o povo do Pará.